250 Puka 6140. Vale a área manter a 90. Mike Eco Delta, desça para a altitude de tráfego QNH 1013. Trip 5403, desça via para 2000 pés. Via 2000, trip 5403. Cinco, livre decolar da 10, vento 080 graus, com no 2 maço. 595 está autorizado, decolagem na 10. 4000 pés. Controle, o Bravo que Luiz, está visual para o campo na proa da rotatória. Bravo que Luiz, que chame Torres, Salvador em 1-8, decimal 9-5. 1-8, decimal 9-5, Bravo que Luiz. Dan 3-1-9-8, chame Torres, Salvador em 1-8, decimal 9-5. 2-9-5, obrigado. Bravo que Luiz, que ingressa na sinal 7, repartindo a 3 milhas. Sinal, ingressando, reporta na sinal, Bravo que Luiz. Trade autorizado e reportará estabilizado. 5403. 3198, check o trem, livre pouso na 10, vento 090 graus com 119, altímetro no 012. Livre pouso no 0, trem baixado travado, 3198, no 0922. 5595, contato radar, suba para nível 140, saída coral. Trip 5595, sobe 140 na saída coral. O meu Oscar Bravo, autorizado frequência livre. Chame o centro Recife em 125 decimal 1. 251, bom dia. Bom dia. Visual estabilizando, trip 5403. Trip 5403, chame Torre Salvador 1-8, decimal 95. 1-8-95, graf top. Delta, chame Torre Salvador 1-8, decimal 95. 1-8-95, graf top. Aqui é que o Delta é a parte farol de Itapuã. Canal Delta. Salvador, muito bom dia. O trip 5403 está visual e a 3 milhas do estado. 5403, continue a aproximação. Aguarde autorização para pouso. Continue aguardo, 5403. Ele vai, se necessário, para que ele estiver depois. terceira milha vai realizar um 360 pela esquerda, repartir interceptando o sinal no 7. 7, prazo isso. 3198, solo 50, livre à direita, solo 121, decimal 9. 9, solo Salvador, bom dia, 3198. Afirmo, Mike com Delta, reporte livrando o eixo de aproximação da 1028. Reporte na livrando o eixo da 1028, Delta. 3503, cheque trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus, com no 3-9, altímetro 1-0 no 3. Trip 5403, baixou e travou, livre pouso na 1-0. GNM 1140, chame o centro, Recife, ano 26, decimal 800. 2685, bom dia, senhor. Reduza a velocidade na medida do possível, aguarde autorização para pouso, Bravo Kilo Whisky. Está reduzindo, aguardando autorização, Bravo Kilo Whisky. Delta, tem 0 nave na 2 milhas da final do 1-7, asa fixa, confirma visual com a mesma. Afirmativo, senhor, visual. A gente vai ingressar na final 1-7 como número 2 do Mike com Delta. O Delta 7. Bom dia, está em contato o radar? Um minuto para a posição Conde, autorizado pro de Bonf, para interceptar a chegada a Bonf, QNH1012, reporte no ponto ideal de descida. Bravo, Felipe. Solo 54, livre à direita, solo 121, um decimal 9. Gente, retorno a Salvador, Eco Tango Índia. O QNH1012, prosseguir corredor Vera Cruz e Interlagos, Eco Tango Índia. Bravo que Luiz, que solo 55, agilize o backtrack, a parte livrando. Mike Eco Delta, base da 1-7 pela direita, visual com isso. Gente, aguarde pista livre. Delta. Autorizado de aula, CDX para o pátio 3, 403. Gente, frequência livre estacionar. Mike Eco Delta, livre pouso 917, vento 090 graus, cono 3 nós, altímetro no 012. Delta. Quatro minutinhos pra cópia. Mike Eco Oscar pronto para cópia. Localizado Aracaju, no meu pé, após decolagem, curva esquerda no corredor forte, pista 17, o código transponder é 0235 e o controle 119, decimal 8. Mike Eco Oscar, cotejamento correto, me confirme Pati VLB. Afirmo, 500 pés, já está modificado aqui. 500 pés no corredor forte, Mike Eco Oscar. Pressionamento para o táxi para decolagem, vai chamar agora a torre em 1895. Autorizado, Prod e o NEP. 5 autorizado, Prod e o NEP, grato. Opa, 5-4, estabilizado, por embaixada Salvador. Bomba, 5-4, chame Torres, Salvador, 1-8, decimal 9-5. 9-5, tá daqui a pouco. Oi, Salvador, muito bom dia. Rumba 5-4, estabilizado no LOC, por embaixada Salvador. 954, cheque o trem, livre posto. Pouso na 10, vento 090 graus com 10 nas, altímetro no 0 no 2. 54, livre posto. Mike Echo Oscar, prossiga. Positivo, senhor. Era o Mike 4, acionado. Pronto para o taxa. Altímetro no 0, no 2, livre taxa, chama para ingresso. Chamará para ingresso, Mike Echo. Controle, Eco Tango Índia. Eco Tango Índia, controle. Cidade plana, rotatória. Gente, Eco Tango Índia, informa que não estão recebendo modo Alfa nem o Charlie, Eco Tango Índia. Acabe aqui. Pastor 32, desça para 4 mil pés do QNH 1012. Salvador, boa tarde, com 260, com informação 5, para 1. Boa tarde, bom dia, Gol no 260, acione identificação, prossiga via chegada Mari para 2 mil pés, o QNH 1012. Mari, 2 mil pés, 2. Mike, quase que livre decolar, da 17, vento 090 graus, com o 1 nosso. 154, solo 04, livre à esquerda, táxi na frequência via Taxiway Hotel, frequência livre estacionar, parte militar, realiza backtrack caso necessário. Está direcionando para o terminal, vou fazer contato aqui. 5595, 2 minutos para ingresso na terminal ilhéu, serviço radar terminado, chama o controle em 120, decimal 1. Mike Echo Oscar, decolado ao 05, curva esquerda, autorizado cruzamento do campo, reporte livrando. Reportando livrando, Mike Echo Oscar, curva na esquerda, cruzando o campo. Capitão Wendy. Capitão Wendy, ingresso na final no 7, continua 3 milhas. Tango Wendy. Pastor 3-2 autorizado pro de pelo. Torre, o Papa Romeo, o Mike Acosta livrou o cruzamento da pista 1-0, mantendo 500 pés. Linha do litoral. Gente, controle de buraquinho, controle 1-9, só 8, bom voo. Grato, bom voo. Recepção final, Eco Tango Índia. Gente, Eco Tango Índia, livre pouso na 1-7, vento 1-0 graus, cono 3 nós, altímetro 1-0-1-2. Posso que eu prossiga visual via linha do litoral, quando possível informe estimado para ingresso, terminal Aracaju e pouso. Positivo, senhor. Já estou lhe informando. Controle Salvador, Papa Romeo, Mike Acosta. Romeu, Mike Acosta, controle. Positivo, estamos estimando a terminal em 1405 e o nosso pouso aos 1425. Controle, sente, Mike Acosta. Oscar, mantendo sua escuta permanente. Azul 4207, minutinho, cópia Santos Dumont, Rio de Janeiro. Índia, solo 1-0, informa o pátio. Gente, autorizado backtrack, a parte de Branda. 207, pronto para a cópia. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 340, via Pêzulo 10. Subida da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5557. 55, 57. E o controle 119, decimal 8. Autorizado Rio de Janeiro, nível 340, da El, Leda, Bridge, adiciona 19, 8, 4, 2, 3. Correto, chamo para pushback e acionamento. Romeu Mike Serra Golf, zona de identificação, foi pro Diamant para interceptar a chegada MAN, QNH102, reporte no ponto e deu a descida. Zero autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Recupera estabilizado no localizador, agora no 260. Sou 32, vetoração, final ILS X-Ray, pistão no zero, curva à esquerda, proa 225, limite ao localizador. Esquerda 225, limite ao lote, pista 32. Pastor 32, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, pastor 32. Bom dia, Gol 9250, acione identificação, prossiga via chegada Mari para o nível 050, QNH10012. Cosca, livrando CTR Salvador. Serviço radar terminado, autorizado frequência livre. Ao ingressar a terminal Aracaju, chama o controle em 120, decimal 3. Interceptando o Eletro 1-2-6-0. 1-2-6-0, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. 18-9-5, daqui a pouco. Até. Pastor 3-2, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, pastor 3-2. November Alfa, confirme setor de sobrevoo. 30 segundos para essa cópia. November Alfa, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Salvador, no mil pés, após decolagem, curva esquerda no corredor forte. 0171 é o código, 119, decimal 8 é o controle. Índia November Alfa, cotejamento correto, acionamento táxi decolagem, agora 14-1895. Salvador, boa, é o trip 5367, gente, Mike. Trip 5367, pronto para a cópia de João Pessoa? Firmo. Autorizado João Pessoa, nível de voo 990, via Golf 677. Subida por Caracaju, curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10. 5566 é o código, 5566, e o controle 119, decimal 8. Ativo 90, João Pessoa, Golf 677. 7. Sai da PUCA, decolada 190, pera cobertura 5566, 7198, controle trip 5367. Correto, chama para pushback e acionamento. Agora para push e acionamento. Autorizado, chama para táxi. Foi o azul 4207 que solicitou pushback na posição 01? Autorizado, chama para início táxi. Entre pushback e acionamento 4207. Pastor 32, curva à esquerda para 130 para interceptar sinal e aliás, X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 130 vai reportar estabilizado, pastor 32. 60, solo 123, liga direita, som 21.9. Livro 219, 210 da rua. Lá que o pastor 3-2, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 895, Torre, bom dia. Bom dia. Alô 260, bom dia. Táxi autorizado Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10, 260. Torre Salvador, bom dia, o pastor 32, final do ILS X-Ray da 10, sem fixo. Bom dia, pastor 32, livre pouso na 10, vento 100 graus, cono 39, altímetro 012. Livre pouso, pastor 32. Salvador, boa, trip 5220 com informação mais. Trip 5220, acione a identificação, prossiga na chegada Mari, QNH 1012, reporte no ponto e dá a descida. QNH 1012, vai reportar no ideal descida, preparou a Mari, o trip 5220. Altero para Campinas, 3 horas e 50, 109, 109 agora. Táxi à direita, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame Torre 1895, ajuste no 012. Direita, Índia e Alfa, ponto de espera, chame 1895, no 02, ajuste 4, 02, ajuste. 0, com 1012, também, 6200. Controle o trip 5220 e dê o descida. Oi, 295. Só um minuto, COB 3895, foi uma transmissão muito baixa. 295 agora. Zero autorizado, final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Reportaremos, gol 9250. Primeira curva direita após a decolagem. 5567 é o código, 119, decimal 8 é o controle. Dados do 340, autorizou 16, da Elber da CID, a saída do 3190. 198 controle, transponder 5567. Correto, sobre a puxa acionamento. Fiz um decimal 9. Dois zero sete, ele mantém no 0. Dois zero sete, ele mantém no 0. Pastor 32, solo 27, livre à esquerda, táxi nessa frequência para o pátio militar, frequência livre a estacionar. Livre à esquerda, táxi militar, pastor 32. Mais. Autorização 360 para Guarulhos, Galeão. Um minuto para sua cópia, 3191. Um minuto, obrigado. Guarulhos. 3, já vai dar entrada. NM 200, reduza para 2209. Reduzindo para 2209, busca NM 200. Trip 5220, ao cruzar nível 150, reduza para 2209. Para 2209, o Trip 5220. Olida brilha a subida, primeira curva direita após a decolagem, o código 5570 e o controle em 119.8. Autorizado então, 360 para Galeão. Para Galeão, apertura 10 a primeira aerovia, saída da El Leda. Primeira curva será à direita. Transponder 5570, controle 19.8 ao 3191 no Gate 3191, cotejamento correto, chama para pushback, sanamento. Chamará push, sanamento 3191. Bravo 10, autorizado o cruzamento do pátio até o pátio 3. Cruzamento do pátio principal até o pátio 3. November Alpha pronto. Mike Serra Golf, desça para 2500 pés, já pode ser visado no localizador. Autorizado a sinal ILS X-Train. Desça para 2000, autorizado ali, está a porta, autorizado Mike Serra Golf. November Alpha pronto. Acho que negar no 092. 3 mil 10, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, 0 no 2, informa o tráfego 12 horas 7 milhas, passando o nível de voo 100 para 3 mil pés. No rumo nordeste, Airbus da El Chanel. Tem tráfego no TICAS e no visual, 5220. Por gentileza. Na posição do 54. Seria o Rumba 54? Afirmo. O rádio tá, encontra-se meio chiado, tá ok, Rumba? É o destino, Galeão? Estimativo, 100, via Golf 677, via Vitória, Vitória, Vitória, Vitória, via 04. É, só confio, por gentileza, a rota, é Golf 677 até Vitor Tango Romeu, após? Pois, desce aqui, Galeão. Só um minuto pra cópia, Rumba 54. Bravo Delta autorizado Salvador Aracaju, nível de voo 090 via Golf 677. Subida Conde, curva esquerda, cabeceira 10. O código transponder é o 0272 e o controle 119.8. Serra Golfo, informa o tráfego, chegou à posição de 11 horas, 6 milhas, rumo nordeste, desça para 2 mil pés, autorizado final do atendimento TLS X-Ray. Tá, tranquilo, o tráfego, posto o mesmo que quer, tá, descendo para 2 mil, para o procedimento. Azul 402, adiciona identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, QNH 1012. Comini 2, 1050 para mar e X-Ray. Aduna? Autorizada de TAP, Azul 402. Ok, combinado, tá tudo de TAP. Trip 5220, desça para 4 mil pés, QNH 1012. Estado 1012 para 4000, trip 5220. Chané 6200, vai seguir tráfego que no momento está com a família de Duna. É um Cerro 22, está autorizado a descida para 2000 pés e após estabilizado no localizador. Centro tráfego vai descer a 2000 pés, reportar estabilizado no localizador, Chané 6200. Estou mandando bem, como é que está passando o trabalho de barista? Nova Baker Mike, rebote na rotatória ou visual com campo. Passa na rotatória ou visual com campo, Nova Baker Mike. Nova Romeu Mike, Serra Golf, passando a Duna, completa aproximação de Chame Torre, 1 na noite, decimal 9 e 5. Agora com a Torre, 1895, Mike, Serra Golf. Azul 4207, Chame Centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 8. 251-288, 4207, obrigado, Mike. Gente, siga sem reduzir, reparte no externo, Mike Serra Golf. Até a... sem redução, até o externo, Mike Serra Golf. Controle 1, na décima 8, bom voo. November Alpha, controle 1, na décima 8. Controle 9, décima 8, em November Alpha. Guardião 05, prossiga. Gente, pronto para a decolagem. Vento no 00 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 2, é parte fora do solo. Salvador, bom dia, canal 62, tempo seu. Confio para o controle? É o Ultanel 6255. Ultanel 6255, autorizada a chegada a Mali, desça para nível de voo 060, QNH 1012. Tá 060, chegada a Mali, 6255. Com base pela direita, reporte na final. Selado, base pela direita, vai reportar na final. Dois Salvador, fora do solo, pro Azul, Guardião 05. Gente, Guardião 05, fora do solo, 37, confirma, voo local e quantos minutos? Voo local, cerca de 30 minutos, cota de valor. Gente, controle 19, decimal 8, bom voo. 19, 8, 0, 5. 5. Corre 18, 9, 5, 9, 6, 8, mais. Alô, papatango 9, 6, 8, mais, controle da rotatória. Emergente Mike, reporte na rotatória. Parar na rotatória, o novamente Mike. Tchau. 510, me parar o Guardião 05. Gente, Mike Serra Golf, livre pouso na 17, vento no 00 graus, cono 4 nós, altímetro no 0 no 2. Center 25, Golf. Vem aqui, Mike, temos aeronave já 2 milhas da final do ano 7, visual com a mesma? Negativo. Gente, reporte a rotatória. Reportará na rotatória, não vai bem aqui, Mike. Para pushback, a zona média, pode 3. Autorizado, já tem nicho táxi. Depois da Navarra, início. Me 255, desço até 4 mil pés, que é legal no 0 ou no 2? 4 mil, 12 e 62. Táxi autorizado até a Taxway Hotel. Na hotel vai manter posição e chamar para o cruzamento da pista no 028. Hotel vai chamar para o cruzamento da 028. Então, 732 da Gol, com a informação mais. Bom, no 732, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH no 092. 050, Gol. Ou no 738-612. Ping de November Alpha. De November Alpha solicita ascensão a 3 mil pés. Está autorizado 3 mil pés de November Alpha. Soube manter 3 mil pés em de November Alpha. Essa expectativa vai fazer um 360 na terceira milha. Salvador, é o 3191, gate 6 para pushback também. 3191, gente, está autorizado, champanhe de destaque. Chamará de destaque 3191. Pátio. Gente, solo aos 40, autorizado backtrack, parte livrando. P200, livre pouso na 10, vento no 00 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso na 10, o chamé 200. Yankee Mike vai realizar o 360 na terceira milha, reporte reingressando final no 7. Vai iniciar o 360 na terceira milha, reportará a intercepção no final, vai ver bem que Mike. Alfa, pode para 10895, melhor que pra baixo. Oi Salvador, boa, trip 5220, tá na final do localizador, no momento 9 milhas. 5220, reporte externo. Vai reportar o externo. Oi Salvador, rumo a 54, espera no hotel. Procura, espera mais no hotel. Gente, mantém o hotel. Frequência livre estacionar. POB, 4 de autonomia, Alberna Recife para o táxi. Táxi a Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chamamento 8895, o ajuste 1012. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, torre 18895, BP5367, boa. Cidade reduzida, aguarde autorização para pouso, November Yankee Mike. Afirmativo, reduzirá, aguardando autorização no PMEC-MEC. P200, solo aos 4-3, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 19, bom dia. A gente mantém o ponto de espera. Possibilidade no localizador. Autorizado 2000, sinal ILS X-ray, 62, Samsung. Com o nosso 738, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 62. 20, livre pouso na 10, vento no 00 graus, cono 2 nós, altímetro no 0, no 2. De 12, autorizado pouso no 0, o 35220. Eu não vi aqui, mas quero realizar um 360 pela direita curta, não vai dar tempo lá. Pela esquerda, 9MR aqui, Mike. Olá, Salvador, bom dia, o 260 da Gol na 10, com a informação Mike, 370 Recife. Minutinho, copia Recife no 260. Aguarda, 4082 estabilizado, campo à vista. 402, Cine Torre, 198-1895. Agora 14-1895. Controle, Papa Romeu, Novembro. Prossiga, Juliette, Tango, Novembro. Gentileza, se possível coordenar apoio na 197. Ciente, então o senhor mantém a chegada até o Duna. Em Duna, o senhor, a gente coordenará a pista 197 para o senhor. Duna. Caso visual, Santana e base do nosso. Certo, desça para nível de voo 050, QNH 10012, Juliette Tango Novembro. Para 5.012. Oi, emergente Mike, estamos com mais uma aeronave próxima externa, long, ingresso no final de 3 milhas e meia. Ele vai alongar e ingressar na final de 3 milhas e meia lá, vem aqui, Mike. Solo Salvador, Elton 3191 com 129 a bordo, 3 horas e 38 de autonomia, alternando Campinas para o táxi.